Espada é um louvor, golpes de guerra que saem de Deus. Cantos de glória trazem vitória na batalha do povo de Deus. E cada golpe da espada de Deus é com pandeiro, com trombeta e tambor. E cada golpe da espada de Deus é com pandeiro, com trombeta e tambor. Será? Será com cantos de júbilo.